Saudações, amigos! Eu sou o Lucas Cabreiro. Eu sou o Matheus Botura. E eu sou a Atena Mello. E está começando mais um Cineclube Junta 7. Pois é, aqui no Cineclube Junta 7 nós pegamos a cada 15 dias dois filmes, sejam eles contemporâneos ou não. E a gente faz um apanhado, uma análise bastante aprofundada deles, debatendo os pontos fortes, pontos fracos desse filme e dando as nossas notas e opiniões com relação a ele. Lembrando que o Cineclube Junta 7 faz parte dos podcasts do Junta 7. A gente tem, além do Cineclube, o JuntaCast, que é o nosso podcast de variedades. Então vale a pena você conhecer o JuntaCast se você não conhece. Para ter acesso sempre aos nossos podcasts, assine o feed pelos agregadores de podcast favoritos seus, ou então pelo Podflix, pelo YouTuner, e se você acompanha a gente pelo iTunes, vai lá, dá 5 estrelinhas, fala que a gente é sensacional, que ficamos muito felizes com o seu comentário. Acompanhe junta7.com.br para conteúdos em texto, além das nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E vambora para os filmes da semana, que a gente teve a sugestão da Caroline Santo, que é um filme de 2016, dirigido pelo Garth Davis, que é Lion, Uma Jornada para Casa. E pra essa semana eu escolhi um filme de 2016, 7 minutos depois da meia-noite, ou, na tradução original, A Monster Calls, que é um filme dirigido pelo Juan Antonio Bayona, que é uma fantasia, um drama. Lembrando que este podcast contém spoilers desses dois filmes, portanto ouça com cuidado. A gente vai deixar Lion para o nosso segundo bloco e vamos falar agora sobre 7 minutos depois da meia-noite. Connor é um garoto de 13 anos de idade que tem muitos problemas na vida. Seu pai é ausente, a mãe tá sofrendo com câncer em fase terminal e a avó dele não é nada simpática com ele, além dos bullying que ele sofre na escola. Todas as noites o Connor tem o mesmo pesadelo, que na verdade é um sonho, com uma gigantesca árvore que decide contar histórias pra ele em troca de escutar as histórias dele. Embora as conversas com a árvore tenham consequências negativas na vida real, elas ajudam o garoto a escapar das dificuldades através do mundo da fantasia. Fantasia, que ele recorre toda vez com o mesmo sonho que ele acorda 7 minutos depois da meia-noite. Aí eu queria fazer a pergunta que não quer calar pra vocês. Vocês entenderam o real significado da árvore na vida do Connor? Era essa a minha dúvida em relação ao filme. É que assim, a impressão que eu tive é que ele acaba usando a árvore como um escapismo da realidade dele. A partir do momento que ele se vê em necessidade, ele usa aquele elemento que é baseado na árvore pra meio que se culpar. Eu não sei, eu realmente fiquei confuso em relação a isso. Então, Lucas? Eu entendi assim, mais ou menos, o uso do monstro, da árvore, como uma forma de ensinar o Connor a enfrentar o que tá passando com a vida dele. Porque até no começo do filme que ele fala que vai com a árvore, a narração em off do Liam Neeson, excelente por sinal, fala que ele vai contar uma história sobre um garoto que era velho demais para ser criança, mas jovem demais para ser um homem. E eu acho legal isso daí, porque a árvore tá lá pra mostrar que é comum ele ter essas dúvidas e faz bem ele abraçar essas dúvidas e faz bem ele aceitar, por exemplo, a condição da mãe e ele aceitar que não tá bem com o fato da mãe tá perto de morrer por causa do câncer. Eu consigo ver a função da árvore mais ou menos por esse ângulo. Não sei se eu me fiz claro. Se é isso que você tava procurando que a gente respondesse, Watts. Então, quando eu assisti esse filme, eu assisti a segunda vez agora pra gente gravar. A primeira vez, eu assisti ele sem nenhuma indicação, sem saber da história, do que se tratava. E em primeiro momento, eu achei que era um filme de terror. Aí depois eu fui meio que entendendo, caiu um cisco no meu olho durante o filme, eu chorei horrores pela situação do menino, pela situação da mãe, e eu fui pegando as lições que a árvore contou nas três histórias que ela contou pro Connor. Foram três noites, né, que a árvore contou as histórias, todas elas mostrando que nem sempre tem um mocinho, que nem sempre as pessoas estão certas, nem sempre há pessoas erradas, e todas elas eram lições que o Connor levava pra vida, até que na primeira visita ele falava pra árvore que ele queria uma solução pra levar a avó dele embora. Era só isso o problema dele no momento. O pai ausente não era um problema, o bullying que ele sofria na escola não era um problema, e nem a mãe dele, porque ele tinha plena convicção que a mãe dele ia se curar. E como o tempo foi passando, ele foi aprendendo com a árvore a lidar com esses problemas dele e contornar tudo isso e enxergar de um jeito diferente. Mas o que me sensibilizou muito no filme foi o papel de um garoto de 12 anos enfrentar e carregar nas costas tantas coisas que a gente acha tipo um fardo tão pesado, e ele lidava de uma forma tão natural e ok, tipo, tô carregando tudo isso e tá tudo bem, vai dar tudo certo. Esse altruísmo no filme me tocou bastante, não sei vocês. A questão do garotinho, sim, o que ajudou demais tanto a construção do roteiro foi a atuação do Lewis McDougall nesse papel, sabe, que nem a Tana falou, é uma criança tendo que aguentar peso do mundo em cima das costas. Então, sabe, é normal que em algum momento ela acabasse explodindo, como realmente aconteceu no filme em determinado momento, que ele senta a pancada no menino que batia nele. Então, pelo menos eu vejo isso como uma reação natural, sabe? Tem um momento que você segura tanto, que no momento que você extravasa, acaba sendo um negócio sério. E foi o que aconteceu no filme. E o que eu acho legal da atuação do Lewis McDougall, do roteiro em si, do 7 minutos depois da meia-noite, é que ele é uma representação muito bem feita de como que é a mentalidade de uma criança, de como que uma criança se comporta, porque a gente tem um exemplo que eu achei muito legal quando ele tá pra se despedir do pai dele, o personagem do Toby Kebbell. Ele briga com o pai, aí ele vai, ele abraça o pai dele, porque ele quer ter o contato com o pai, e depois ele empurra o pai afastando o pai dele. Isso é muito de criança que não sabe o que faz, sabe, que não sabe como reagir a tudo que tá sendo colocado a ele, que é inconstante na forma de reagir às coisas, que quer uma coisa, aí de repente depois quer outra, aí fica bravo por um momento e depois esquece que fica bravo, aí tem acessos de fúria que destrói a casa. Eu gostei da atuação do Lewis McDougall, porque foi muito bem feito a forma como ele representou uma criança que passa por esse tipo de problema, que não é um problema comum da idade dele. Não é pra uma criança de 13 anos ter que enfrentar sozinho o câncer da mãe. A gente tem a avó, mas a avó tem lá seus problemas, ele tem seus problemas com a avó dele. Então, eu acho legal como que o filme, ele foi feliz em trazer essa boa representação do que é uma criança, um pré-adolescente enfrentando isso daí. Concordo com tudo que o Lucas disse. E vocês notaram na fala, eu acho que principalmente da árvore e da mãe do Connor, são frases que eles levam, assim, que a gente chama mais atenção pra quem tá assistindo. Uma delas são: as pessoas não gostam do que não entendem, as pessoas preferem mentiras calorosas às verdades dolorosas, nem sempre é um mocinho, nem sempre é um vilão, a maioria das pessoas está no meio, e o amor não é o bastante. Essas frases foram ditas no decorrer das histórias da árvore, e todas elas tinham um significado específico pro Connor. E eu trouxe muito dessas frases pra minha vida, tipo, as pessoas não gostam do que não entendem. Realmente, as pessoas não gostam do que não entendem. O Connor sofria bullying na escola por uma coisa que eu não consegui entender no decorrer do filme. O garoto, o Harry, que ficava insultando, batia no Connor, fazia um estardalhaço com ele, simplesmente não gostava que o garoto olhasse pra ele, ou ele se sentia, o que que tinha nos sonhos dele, que ele tava sempre num mundo paralelo e não tava prestando atenção nas coisas e tal. Gente, isso pra mim foi absurdo. E quando o Connor, no meio do filme mais ou menos, ele criou coragem com a ajuda da árvore, da imaginação dele e tudo mais, e bateu no menino, todo mundo achou que a culpa era dele, porque ele tava passando por uma situação triste na casa dele, só que daí, ao mesmo tempo, o menino foi mandado pra enfermaria com vários ferimentos, isso tinha que ser analisado, ele destruiu a casa da avó dele também, por causa da árvore. Foi uma coisa muito louca. O que vocês acham disso? Eu acho legal esse momento aí, porque em dois... Eu não tô lembrado se são em dois momentos ou em três momentos do filme, que ele vira pro adulto e fala: eu não vou ser punido pelo que eu fiz. Porque, tipo, quando ele fala eu não vou ser punido pelo que eu fiz, ele tá falando: porra, eu sou uma criança, eu fiz besteira, eu mereço ficar de castigo, eu mereço tomar cintada. E vocês vão relevar o que eu fiz por causa da minha condição, do fato de eu ter uma mãe doente à beira da morte, sabe? A única pessoa que realmente tratava ele como criança era o bullying da escola, batendo nele. E a partir do momento eu do... Já não? A mãe dele também tratava ele como uma criança. Lógico que ela precisava de mais dele, ela precisava mais dele do que uma criança normal. Mas Mas ela, mesmo assim, ela tratava ele como uma criança. No começo do filme, quando ela dele, faz... Sim, mas, por exemplo, o pai dele, a diretora da escola... A avó. Não tratava ele como uma criança. Tipo, tratava ele de forma condescendente, porque ele tava numa situação que não era pra ele estar. E se ele não era pra estar nessa situação, que pelo menos eles contribuíssem pra ele se sentir mais criança, sendo punido pelo que faz de errado. Quando ele fala, eu não vou ser punido pelo que eu fiz de errado, ele tá falando, porra, eu sou uma criança, me bota de castigo, me expulsa da escola. E aí, só completando o que eu falei, a única pessoa que tratava ele como criança era o bullying, o cara que fazia bullying com ele, que era o Harry, personagem do James Melville. Porque é coisa de criança mesmo ficar se batendo assim e se provocando. E aí ele explode na hora que ele vira e fala que não vai mais fazer nada com ele, que ele é invisível e que ele tem que se preocupar com a mãe dele que tá doente. E aí ele explode e leva o menino pro hospital. Uma coisa que foi legal ver essa parte da explosão que o menino tem pelo fardo que ele carrega é ver como isso foi transferido pro monstro, sendo que era ele que tava fazendo aquilo, sabe? No final da segunda história que ele conta, que é o do padre e do boticário, que ele acaba destruindo a casa do padre, porque o padre negou a sua fé e, segundo a história, metade do negócio é acreditar. Depois ele tava destruindo, o moleque tá empolgado também, porque ele tá no que volta pra casa, é ele que tá destruindo a coisa. E depois a mesma nessa situação do moleque, que você vê a árvore correndo junto com ele, não sei o que tem. E, não sei, é uma coisa que eu gostei muito de ver essa transferência de sentimento. Foi meio que, eu não sei se fez sentido o que eu falei, mas eu acho que muito do escapismo que eu falei no começo do... Naquela minha opinião sem pele nem cabeça no começo do podcast foi pra isso, sabe? Ele viu na árvore uma maneira de ver a coisa por um outro lado e ainda assim ele acaba aprendendo, sabe? Todo... As histórias que a coisa conta, todas as histórias que a árvore conta, tem um motivo pra ele, pra ver que a história não é só nua e crua daquele jeito, que tem todo um por trás da situação. Uma pergunta que eu queria que já engloba o final, é se vocês acham que o roteiro foi muito previsível. Não, eu achei por bons momentos que a mãe dele poderia ficar bem, talvez até por conta de que ele repete tanto e essa frase de que metade da cura é ter fé, talvez por essa frase ser tão potente, tão presente no filme, você acaba meio que acreditando de que a mãe dele pode ficar bem. E aí você acaba meio que passando pelo mesmo processo que o Connor passa, que é aceitar que a mãe dele não tá bem e que ela vai partir e que ainda assim não é problema nenhum a gente querer que ela fique bem e saber que a gente não vai ter o que a gente quer. Então eu não achei tão previsível assim. Eu não achei previsível também, sabe? Por mais que o roteiro te leve a crer que vai ter um final trágico, a maneira como ele é construído, acaba sendo, gerando um momento de surpresa, sabe? Que nem quando a mãe dele fala que o tratamento novo que ela vai fazer é baseado na casca daquela árvore, que no caso é a árvore que vira o bichão, e foi essa mesma árvore que poderia ter ajudado as filhas do padre na segunda história. Então cria-se aquela fagulha de esperança, mas que acaba não dando certo. E ainda assim acaba sendo, tendo cenas chocantes em relação a isso. Que nem no hospital, quando mostra aquele take da mãe dele de costas, ela magra, totalmente batida, você vê as costelas da atriz, é um negócio que choca, mas ao mesmo tempo num contexto funciona. Então eu não vejo como previsível, né, o roteiro, por mais que no começo do filme, ele já, ou seja, o final do filme esteja um pouco essa baguncinha. Eu já acho, já discordo de vocês e acho que o roteiro foi previsível. Desde o começo, assim que mostrou a mãe dele em fase terminal, ele indo morar com a avó, ela voltando pro hospital e tal, tipo, eu já me preparei porque eu sabia que não ia dar certo, não ia dar, o final não ia ser alguma coisa feliz. E eu já achei o roteiro previsível. Sim. Talvez, desse ponto de vista aí que você falou, talvez até você tenha razão de que, de que é um pouco previsível. Mas foi bem feito, né? Aquele previsível que funcionou, que foi bem feito, que causou o efeito esperado. Uhum. E aí eu queria tocar nesse assunto, porque perto do fim do filme, quando ele finalmente aceita os sentimentos que ele tem com relação à doença da mãe, e ele vai lá, ele, pro último momento em que ele tá com a mãe dele, que é no hospital, que ele abraça, que ele se reconcilia com a avó dele, ele abraça a mãe dele, e a mãe olha por cima do ombro dele e vê a árvore. Ao menos dá-se a entender de que vê o monstro. E depois ele folheando o caderno de desenhos da mãe dele e ele vê um desenho que ela fez do monstro de árvore também. Além do desenho das histórias. Uhum. Pensando de que, pelo ângulo de que realmente 7 minutos da meia-noite trate de uma criatura mágica, que aparece em sonho, mas que realmente é uma criatura mágica que faz parte de uma mitologia e por aí vai. Vocês acreditam que isso daí, ela realmente olhou para o monstro porque ela já passou por essa conexão que ela teve com o monstro, a mãe dele, do mesmo jeito que o Connor tá tendo? Ou será de que ela pediu para o monstro ir conversar com o Connor e apoiar o Connor nesse momento, sabendo que ela tá perto do fim? Agora, não, de verdade, agora eu vi uma alternativa, uma terceira alternativa que eu não tinha pensado ainda. Que seria, no caso, a porque imaginação da mãe dele. Essa, não, ela pedindo pra árvore falar com o filho dela. Porque até eu tinha pensado em duas possibilidades. Ou a criatura realmente existe e ela era uma criatura mágica e ela acabou ajudando a mãe dele em momentos difíceis da vida dela, quando mais nova, quando criança. Ou tudo aquilo que estava retratado no livro que o Connor acha, eram histórias que a mãe dele tinha ouvido, contado, transformado aquilo em desenho, contado pra ele posteriormente, e ele ter se apegado naquilo pra tentar suprimir o que ele tava sentindo. Pelo menos pra mim foram as duas mais lógicas. Agora, dessa terceira eu achei interessante, dele realmente existir e ela pedir ajuda. Essa me pegou de surpresa. Porque a gente tem que lembrar, tá certo que eu acho que tá mais pra um easter egg do que algo que realmente tem sua fundação no filme. Porque quando mostra alguns portas-retratos da casa da avó dele, mostra o, talvez, o pai ou avô da mãe dele, personagem da Felicity Jones. E o cara que tá segurando o bebê, a versão mais jovem da mãe do Connor, é o Liam Neeson. Se vocês verem o filme de novo, vai mostrar diversos momentos, fotos do Liam Neeson na casa da avó do Connor. Quem faz a voz do monstro é o Liam Neeson. Então, será que a mãe dele, quando era mais jovem, passou por alguma situação semelhante ao que o Connor tá passando, e aí essa criatura mágica adquiriu a forma do pai dela, a voz, pra fazer ela passar por isso e depois fez o mesmo com o Connor? Ou talvez, eu quero que a Watana discorra sobre essas minhas teorias, ou talvez tudo que a gente viu do filme não tá se tratando do ponto de vista do Connor, e sim do ponto de vista da mãe dele, porque ela tá pra morrer, ela tá no fim da vida, ela sabe que ela não tem mais esperanças, e ela tá preocupada em como que o filho vai enfrentar isso, e ela começa a imaginar, porque a mãe do Connor também sempre foi tão sonhadora quanto ele, e ela começa a imaginar tudo o que aconteceu com o Connor pra tentar se consolar, se confortar, sabendo que ela vai deixar o filho sozinho. Eu tô quase chorando. Nossa. Só de pensar nisso daí. só que antes tem que ver uma coisa, que pelo que ela fala no começo do filme, talvez a relação dela com o pai não fosse das melhores, pelo que eu me lembro. Que ela fala que ela queria que o filho tivesse conhecido o avô quando ela mostra pra ele o projetor de cinema, só que ela fala que perto da avó dele, a avó era um doce. Não, eu já entendi diferente. Ela falou que com ele, a avó dele era muito mais calma, entendeu? Eu também entendi por esse lado. Foi no sentido da avó dele ser uma pessoa mais legal com a presença do marido. Mas o que você acha dessas teorias aí? Porque o filme, ele sugere total, algumas explicações. Amigo. Na Sim, verdade, esse sugere, é o meu problema com o filme. Nossa, muito viajado. Eu não pensei em nada disso. Simplesmente, eu entendi que ela já teve essa conexão. Tanto é que, pra mim, faz muito sentido a casa que eles moram ter a vista lá pra árvore. E ela sempre referiu, né? Quando ela vai contar pro Connor que ela vai voltar pro hospital, que ele vai passar uma temporada na casa da avó dele, ela vê a árvore pela janela do quarto dele e fala, nossa, essa árvore é linda e tal, e elogia. E eu entendi que ela também tem essa ligação. A mesma coisa que o Connor tem com a árvore, ela já teve. Tanto é que no caderno dela, ela já tem até o desenho dele. Que o Connor também tem o mesmo dom, gosta também de desenhar. Foi isso que eu entendi. Tipo, não viajei, não pensei nessas outras possibilidades. Na verdade, esse que foi mais meio que o meu problema com o filme é esse momento em que ele encontra o caderno com os desenhos da mãe dele e também a mãe dele vendo o monstro, porque tá querendo sugerir explicações pra algo que não teria necessidade, sabe? Eu penso por esse ponto de vista. O filme, ele poderia se manter muito bem sem explicar quem é o monstro, por que ele apareceu, como ele apareceu, de onde ele veio. Eu acho que não tem a necessidade de falar se ele é uma criatura mágica, se ele é apenas fruto da imaginação do Connor, se ele é fruto da imaginação da mãe dele, sabe? Eu acho que o filme ele não precisaria se apoiar nisso daí. Ele não se apoiou nisso, mas perto do fim parecia que ele queria dar uma resposta e eu achei que não tinha necessidade. Na verdade, eu acho que o filme poderia ter acabado justamente com aquele momento do hospital, com ele se abraçando. E cortado aquela parte do quarto dele, que era o quarto da mãe. Ou ter colocado em outro momento do filme. Que via a parte que aparece depois da cena do hospital, que encerra o filme. Não, o fim eu gostei do fim. É, eu tô com a Tana. Pra mim, o fim ele reforça um tom de fantasia que o filme teve que trazer. Eu achei que ficou bacana. A verdade é que eu chorei de soluçar nesse fim do filme, então. É, eu não chorei. Não, eu chorei de soluçar. Realmente, acho que foi a primeira vez em anos que eu chorei de soluçar assistindo um filme. Eu nunca tinha passado por isso. Porque a atuação do Lewis McDougall é excelente. A atuação da Sigourney Weaver é sempre excelente. Eu adoro a Sigourney Weaver. Mas a Felicity Jones... Eu também gosto muito da Felicity Jones. Mas ela tá muito bem no filme. Uhum. É incrível. Eu acho que é a melhor coisa do filme de 7 minutos depois da meia-noite é a atuação. Sim. O ápice da atuação do Lewis foi na cena do cemitério. Sim. Que ali toda a carga dramática que tem a cena, junto com os efeitos especiais, junto com o monstro tentando fazer com que ele falasse a verdade, pra se libertar daquele sentimento. A união de tudo isso foi uma coisa meio tão bagunçada, tão tensa, mas que teve um resultado tão da hora de você ver, que fala, puta, cara, o filme valeu só por essa cena. É que pro Connor é muito complicado e muito difícil ele externar que ele sonhava que a mãe dele morria, pela condição dela. Imagina ele sonhar com isso constantemente e ainda assim ter que falar pras pessoas, contar pra alguém que ele sonha realmente que a mãe dele não vai sobreviver. Sim, pra qualquer um seria difícil admitir isso, sabe? Não é porque o menino quer que a mãe dele morra. Sim, ele quer porque que o sofrimento que ela tá passando faz tanto tempo acabe. Ao mesmo tempo que é uma coisa extremamente difícil de você admitir pra qualquer situação, é uma coisa que você tá pensando só no bem da pessoa que tá sofrendo, sabe? Por mais que vá doer na galera que vai ficar, tá doendo muito mais naquela pessoa. Então é compreensível tudo que ele passa. E ao mesmo tempo em que ele quer que a mãe pare de sofrer, ele não quer que ela vá embora. Muito legal essa dualidade do personagem. E é muito legal como o filme mostra isso de forma bem natural. A gente já falou bastante sobre 7 minutos depois da meia-noite. Vamos para as nossas considerações e nota de 0 a 10. Matheus. 7 minutos depois da meia-noite foi um filme que me surpreendeu demais. Eu confesso que eu não esperava muita coisa dele, então acho que o resultado foi muito além do que esperado. Talvez essa tenha sido a melhor escolha que a Watana fez aqui no Cineclube. Gostei bastante. Não sei, eu acho que um 8,5 tá bacana. Bom, vou dar um 9 para 7 minutos depois da meia-noite, porque ele é um filme que... Eu tava enrolando para assistir ele. Graças a Deus a Watana sugeriu, porque eu tava enrolando muito pra assistir ele. E que bom que eu assisti, porque ele tem excelentes atuações, é um excelente roteiro e os efeitos especiais são muito bons. Para um filme que não é um blockbuster e por aí vai, ele tem uns efeitos especiais muito bons e ele é um filme que passa muito despercebido e merece mais atenção. 9 para 7 minutos depois da meia-noite. 7 minutos depois da meia-noite foi um filme que me surpreendeu muito. Eu fiquei emocionada pela história, o roteiro foi bacana, os efeitos do filme foram muito bons. Ter a animação da árvore, todos os efeitos gráficos e tudo mais, foi muito fantasioso. Você conseguia ilustrar e todos os ensinamentos que ela passava através das histórias também foram ilustrados de uma forma muito bacana. E por isso minha nota é 9. Verdade, esquecemos até de falar das ilustrações. Eu senti uma vibe muito Cubo e as Cordas Mágicas com as ilustrações enquanto ele contava as coisas. As histórias, né? Foi muito legal. E 7 minutos depois da meia-noite, recebeu média 8,83 aqui pelo Cineclube junto a 7. Uma boa média para um baita filme. O Atana tá acertando nas sugestões. Amém, né? A gente vai aprendendo conforme vai assistindo outros filmes. E quais são os seus comentários para 7 minutos depois da meia-noite? Manda aí na nossa sessão de comentários ou então para o nosso e-mail juntacast@gmail.com. A gente vai falar agora sobre Lion, Uma Jornada para Casa. E o Cineclube Junta 7 só está sendo possível graças às nossas colaborações do Padrim. Se você gosta do Junta 7 e quer ver o Junta 7 crescer, participe da nossa campanha do Padrim. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de um realzinho por mês para receber recompensas, como grupos no Facebook e WhatsApp com os padrinhos, além de ter a oportunidade de participar de um dos nossos podcasts. Essa semana a gente agradece bastante o apoio de Murilo Rosella, Marilene Melo e André Cabreiro. Muito obrigado a eles e sejam Padrinho já tinha, você também. Acesse padrinho.com.br/junta7. Se você não tá podendo contribuir, compartilha o trabalho do Junta 7 com seus amigos e com seus familiares. Quanto mais gente conhecer o Junta 7, melhor. Então a gente conta com o seu apoio e vambora, continuando com o nosso Cineclube Junta 7. Aos 5 anos de idade, o indiano Saru se perdeu do irmão numa estação de trem de Calcutá e enfrentou grandes desafios para sobreviver sozinho, até ser adotado por uma família australiana. Incapaz de superar o que aconteceu, aos 25 anos ele decide buscar uma forma de reencontrar sua família biológica. É, Lion, Uma Jornada para Casa, ele é baseado numa história real. A história é muito interessante porque o Saru, ele conseguiu encontrar a casa da família dele, da família perdida dele, através do Google Earth, que na época, em 2008, 2009, 2010, que foi quando aconteceu esse caso, o Google Earth estava em alta, estava recém lançado. Então é muito interessante esse aspecto do filme. Pra mim, uma das melhores coisas em Lion, Uma Jornada para Casa, é que não dá pra você desgostar dos personagens. Primeiro momento em que aparece o Saru, ainda criança, sendo interpretado pelo Sunny Pawar, você se cativa com ele, assim, tipo, um estalar de dedos, todos os personagens, você consegue se cativar com eles. Por que que esse Lion, ao menos do meu ponto de vista, eu quero saber se vocês compartilham desse ponto de vista comigo. Por que que Lion é um desses filmes em que você consegue comprar a vida e a história dos personagens com uma facilidade tremenda? Eu acho que muito se deve pelo fato da história ser um drama muito grande. É, a gente já debateu isso aqui no Cineclube, que a partir do momento que você tem uma história real, que é baseada toda num drama, foi na Angelina com a Jolie, no primeiro filme que a gente voltou depois das séries. Você acaba se prendendo, sabe? Aí começa a juntar esse elemento dramático, aí junta o roteiro bem escrito, junta atuações bem trabalhadas. Então, você não precisa de muito tempo pra ficar encantado pelo resultado da obra, sabe? Você pega um ator pititico daquele tamanho, mas que já consegue passar uma carga dramática muito grande. Então é inevitável você acabar tendo um gosto muito grande por aquilo. Eu já assisti, assim, na mesma temática do Lion, com a mesma carga de drama. E quando você vê um atorzinho, um menininho, um Saru, gente, que fofinho ele, né? Aí, toda a situação na Índia, a gente já conhece um pouco da cultura, da dificuldade de se viver na Índia, da pobreza e tal. Aí a gente vai vendo a história, crianças que ajudam a mãe a sobreviver, não tem um pai, eles precisam, eles roubavam, né, o carvão pra vender e ter o que comer, pelo menos, e ainda assim dividiam entre 5 pessoas, quase. É muito, bate muito assim em você, sabe? Você fala, poxa, olha a dificuldade, você vai se sensibilizando pela história e o filme vai te engolindo, assim, você vai, aqui em casa, a gente, até comentei com os meninos no dia que eu assisti, a família inteira sentou e queria ver o final, que se ele ia achar a família biológica, se não ia, o que que ia acontecer, cadê o irmão dele, o que que aconteceu na estação, onde ele foi parar, todo mundo querendo saber. Coisa, só fazer um comparativo rápido, é que da mesma maneira que o Connor não precisava passar por aquilo que ele passa em 7 minutos depois da meia-noite, o Saru também não precisaria ter passado por isso na infância dele, sabe? É que pra gente é uma realidade totalmente diferente, Brasil com Índia. Mas uma criança de 5 anos, cara, uma criança de 5 anos tem que estar estudando, tem que estar brincando, tem que estar ajudando família a carregar pedra ou roubar carvão, sabe? É um negócio que faz você parar e pensar do como que culturas são tão diferentes e quanto é difícil uma vida em outra parte do planeta, por exemplo. Eu acho que ele é, o Lion, ele é um filme que toca muito nos privilégios que a gente tem. Eu falo, eu demorei a sentir isso, mas eu costumo falar que a gente é muito privilegiado pelo que a gente teve, por educação, saneamento, por infraestrutura, por saúde, segurança. Ainda estamos muito longe de ser 100%, mas a gente é muito privilegiado em vista de outras partes do mundo. E eu gosto como o Lion mostra isso, como a gente tem privilégios. Ele consegue ser um filme muito otimista, ao mesmo tempo em que ele critica e ele aponta os privilégios que a gente tem e o que a gente faz com os privilégios que a gente tem. Um bom exemplo disso é quando interpretando a Sue, personagem da Nicole Kidman, e o John, personagem do David Wayne. Eles resolvem adotar o Saru. A primeira coisa que vem na cabeça lá, os brancos ricaço querendo ser bonzinho, adotar as pessoas, querendo adotar o indiano que cresceu na pobreza e por aí vai, pra poder parecer melhor que os outros. Eu, pelo menos, esse pensamento passou muito pela minha cabeça no começo, conforme a história se desenrolava. Mas eu gostei como o filme fala, trata desse assunto e fala, porra, a gente tem tanto privilégio, por que que a gente não pode fazer algo pra ajudar as pessoas? Até que a personagem da Nicole Kidman fala que o mundo tem pessoas demais, então eu resolvi não ter filhos pra poder dar oportunidade para crianças que não têm pai, que não têm família, que não têm oportunidades. Então, se eu tenho condições, por que eu não posso ajudar a dar oportunidade para as pessoas que não têm? Sensacional essa fala dela. Então, eu acho o Lion um filme excelente por conta disso daí. Ele consegue trazer uma excelente crítica aos privilégios que a gente tem e mostrar como que até quem tenta fazer o bem tem suas falhas. Você vê quando a Sue e o John adotam o Mantush, que é um outro garoto indiano, que ele tem problemas mentais, ele tem problemas com drogas depois que cresce. Você consegue ver na cara deles, tipo, a preocupação, tipo, porra, aonde que eu fui me meter? Sei lá, talvez até considerando mandar a criança de volta pra Índia porque não deu certo morar na casa deles. Você consegue ver isso e você consegue entender que existem pontos falhos nessas pessoas. O personagem do Saru em si, depois que ele cresce, ele se sente deslocado e ele se sente culpado por não conviver com a comunidade dele, com as pessoas, com o país dele, na cultura dele. Então é muito legal como o filme trata desses privilégios e como que, se a gente para pra pensar nisso daí, ele aumenta ainda mais em qualidade, em dimensões. Cena bem legal dessa coisa da cultura dele, por ele não conviver e tal, e ele ter crescido e sido educado na Austrália, foi no momento em que, depois que eles saem da faculdade, eles vão comer na casa de uns amigos, e lá tem aquele bolinho, petisco, não vou lembrar o nome agora que eles falaram, que é aquele bolinho laranja que ele via e pedia pro irmão dele quando eles iam lá comprar comida, pra ele comprar. E o irmão dele falava que um dia ele ia comprar pra ele 1000 daqueles bolinhos. E ele comeu, acredito eu, pela primeira vez, né? E ele ficou, assim, foi uma sensação... Um gatilho muito grande, né? Tipo, onde eu tô, eu não faço parte disso aqui, não é o meu lugar, e tudo volta. E a partir desse momento que tudo vai se engrenando e ele começa a tocar a família. Eu acho legal como que é um filme que ele não faz idas e vindas. Ele é um filme totalmente linear. Ele tem seus saltos no tempo, mas ele é um filme muito linear. Ele não tem voltas, idas pra lá e pra cá. Eu tava até lendo mais sobre ele. O diretor, o Garth Davis, ele falou que ele se inspirou muito nessa questão da linearidade em Wall-E, que é um outro filme que até apareceu aqui no podcast. Que ele falou que toda essa primeira metade do filme em que acompanha só o Saru criança, ele se inspirou muito em Wall-E. Porque o Saru, ele não falava Bengali quando ele vai pra Calcutá. Então, como ele não conseguia falar, ele tinha que atuar apenas o Sunny Pawarli e apenas atuava com os olhos, com a forma de se mexer. E aí ele fala que ele se inspirou muito em Wall-E por conta dessa primeira metade do filme. Ele até compara, na verdade, que o Sunny Pawar, ele lembra muito Charlie Chaplin, pela comédia e pela forma como ele se movimentava fisicamente. Eu achei isso muito legal e realmente, se você para pra refletir bastante sobre o filme, toda essa primeira metade em que é só o Sunny, o Saru pequeno, não tem muita fala. É apenas ele reagindo às coisas à volta dele e ele reagindo muito bem, porque o menino manda muito bem. Surpresa Sim. tremenda. É basicamente ele falando Gudu. A gente dá uma dor no coração quando ele começa a gritar o nome do irmão dele. Demais. Ele é um filme muito impactante. É isso que me deixa muito contente e muito satisfeito com Lion. Porque ele é um filme impactante, ele mostra a realidade da Índia. Aquele momento em que ele vai dormir junto com as crianças na estação de trem, que elas dormem no corredor lá, é de partir o coração. É pesado. É muito pesado. E ainda assim ele não apela pra violência gratuita. Não apela pra, seja lá, 1000 coisas que as pessoas fazem pra soar apelativo, pra querer chocar. Mas ainda assim ele choca. pipoca e ainda assim é um filme muito otimista e muito leve de assistir. Você sai com... Você termina ele com um sentimento bom. Sim, é gostoso você ver quando ele consegue passar por tudo que ele passou e finalmente reencontrar a família dele. Sabe, você... Por mais que o filme tenha muitos momentos difíceis pro protagonista, você acaba feliz com o que acontece no final, sabe? Não sei, eu tenho tanto carinho por esse filme desde a época que ele concorreu ao Oscar, há 2 anos atrás. Ele meio que se tornou um dos filmes obrigatórios da minha lista que eu tenho que ver pelo menos uma vez por ano. Senão o menininho é capturado na estação do trem. É um filme muito gostoso de você ver, sabe? São 2 horas que passam e você nem percebe. Então, mas aí é que eu chego nos meus problemas com ele. Ei, lá vem. Lá vem. Não, no geral é um filme excelente, mas eu me incomodei com o miolo dele. Quando o Saru é adotado e ele cresce, quando já é o Dev Patel, no papel do Saru, até quando ele começa a procurar pela família dele na internet. Esse pedacinho eu senti muito corrido, meio que mal editado, com os cortes muito secos demais. E isso, meio... eu tenho que concordar. Tava esquisito. É uma virada de chave muito rápida. Tava esquisito. Ficou um bom tempo esquisito, até o... Tipo, parece que o filme ele tava num ritmo bom, aí ele deu uma caída, aí depois ele voltou num ritmo bom. Eu não sei se foi... Talvez até poderia ser culpa do personagem da Rooney Mara. Eu adoro a Rooney Mara, mas... Sabe aquele personagem que não tinha que estar lá? Ah, mas a história é real, não tem como não estar lá. Não, mas ela não existe. Ela realmente não existe. Não? Não. Ela foi baseada em diversas ex-namoradas do Saru, verdadeiro, que participaram desse momento. Mas a Lucy em si, ela não existiu. Eu também não gostei dessa moça ainda. Ah, eu gostei dela. Eu gosto da atriz, eu achei interessante alguns pontos que eles levantaram, alguns questionamentos que ela ajudou o Saru a levantar, a resolver e por aí vai. Mas como aquele miolo ficou tão esquisito de ritmo, ela ficou meio que sem ter pra onde ir, sem necessidade. E nisso daí eu também incluo a falta de uma resolução para os conflitos que ele tem com o irmão dele, o Mantoshi. Isso também ficou bem jogado. Ficou muito jogado, porque pouco antes dele ir pra Índia reencontrar com a família, ele vai na casa do Mantoshi, ele tá lá deitado, super doido nas drogas, e ele fica parado lá esperando e, tipo, acabou. Não acontece mais nada, não tem uma conversa, não tem uma reconciliação. Ficou meio que... Parecia que o filme quis correr perto do fim. Ele tava num ritmo tão bom e depois ele deu uma corrida e ficou bom, aí deu uma caidinha, assim. Foi problemático a partir do momento em que o Saru cresce. Eu, ao menos, infelizmente, eu tenho que falar isso daí. Eu adorei o filme no geral, mas esse miolo aí teve muita coisa jogada e muita coisa que eu questiono a forma como foi apresentada. Nem tanta necessidade, mas a forma como foi apresentada. O que vocês acham com relação ao irmão dele? Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. Mas, assim, por mais que seja, o irmão dele existiu, né? Sim. Existiu. O irmão dele existiu. Ah, até então, tem as fotos no fim, nos créditos, que mostra ele. Ah, verdade, pode crer. Por mais que ele seja uma pessoa real que foi retratada no filme, acabou sendo um personagem meio... sabe? Que você não consegue sentir um carisma nele. Tudo bem, é uma criança que apresenta sua deficiência, seus problemas lá, os ataques que ele tem, que ele fica se batendo pra tentar parar de sentir o que ele tá sentindo. Mas, eu não sei, sabe? Ele começa como uma criança com os problemas, evolui pra um adulto problemático e fica nisso, sabe? Não tem uma ligação. Até mesmo com o sentimento que o Saru tem, já velho, em relação a ele, é meio que o sentimento que pelo menos eu tive em relação a ele. O irmão dele, eu não gostei dele desde quando ele chegou. Uma que os pais dele largaram o Saru bem de lado pra dar atenção pro Mantoshi, já que ele precisava mais, era uma criança que tinha suas necessidades especiais. E eu entendo a parte do casal de querer adotar mais uma criança e tal, só que, como o Saru disse no decorrer do filme, o irmão dele fez a mãe dele sofrer muito. E ele não entende por que que ela tem uma consideração tão grande por ele, sabendo que ele não fez nada em troca. Tipo, não era algo recíproco. E eu parto da mesma premissa, tipo, mas não gostei. É cool. É que é aí que tá a beleza do personagem da Sul e do John. Que são pessoas que merecem muito, as pessoas reais merecem muito admiração. Porque eles não adotaram o Saru e o Mantoshi por querer uma reciprocidade. Por querer algo em troca. Eles queriam fazer algo bom. Eles nunca esperaram algo em troca. Tá, a gente tem a pose do Saru, o melhor filho que ela poderia ter. O cara bonitinho, perfeito, com a namorada e por aí vai. Busca os estudos. Mas eles nunca pediram pediram por isso. Ela fala, ela até fala, eu fui abençoada, porque tá, o Mantoshi pode ter tido todos os problemas do mundo, mas ainda assim ele foi uma criança que trouxe felicidades pra ela. E nisso daí, nesse pensamento, já entra o que eu falei, que é a questão de que até a pessoa que quer fazer algo bom, que reconhece os privilégios que tem e quer fazer algo bom pra vida das pessoas, pra vida de quem não tem privilégios, até nessas pessoas que têm um total altruísmo, ainda existe pontos a serem questionados e condenados, porque ao mesmo tempo em que ela fala que ela é abençoada, você percebe que ela tem muito rancor das coisas que o Mantoshi fez. Então é legal como que o filme ele sugere dualidades na personagem da Sue, na personagem do John, mas não necessariamente transforma neles os vilões, nem nos mocinhos. Eles são pessoas que estão aprendendo a lidar com o passado e as crianças que eles adotaram. Até que o Saru até fala, você não adotou apenas a gente, você adotou nosso passado, nossos rancores, nossos arrependimentos. É legal que o filme mostre isso de forma bastante crua, de forma até bastante, mais uma vez, impactante, que a Sue e o John também tiveram suas dúvidas e também tiveram seus momentos em que, talvez essa não tenha sido sua melhor atitude ao longo da sua vida. A gente pode te questionar com relação a isso. Mesma coisa com o Saru. Todo aquele drama dele de não contar pra mãe dele de que ele tava procurando a família biológica, o draminha dele terminar com a namorada porque tava frustrado. Tudo isso daí dá pra gente condenar dele, porque ele foi bem babaquinho com a namorada dele, verdade seja dito. Não, a namorada dele foi babaca com ele antes. Não, ele também foi babaca, que não queria ajuda de ninguém. Todo mundo foi babaca. Exatamente, o Matheus falou a verdade, todo mundo foi babaca nesse filme em algum momento, e aí que faz o filme ficar legal, porque mostra que as pessoas são humanas, né, gente? Todo mundo é babaca uma vez ou outra. Que ele parou quase. Ele passou quase 2 anos procurando pela família dele. Também não. Se achar uma vilazinha na Índia, você não tem certeza do nome, é maluco. Gente, e foi muita cagada. Tipo, ele procurou, fez todo o trajeto, calculou a velocidade do trem naquele determinado ano, viu tudo. E num dia, tipo, ele já tava com a cabeça cheia, tinha parado, arrancado todas as coisas da parede. Falei, putz, ele vai desistir. Daí do nada ele começa a ver lá e acha. Eu falei, gente, foi Deus, né? Isso pode ser Deus. Uma curiosidade legal, que aquela cena em que ele reencontra com a família dele, caso a mãe dele e a irmã dele, as pessoas que estavam lá, eles são moradores daquele vilarejo de verdade. Todos os figurantes, eles eram moradores de lá. Mas eu acho que lá ele traz até uma representação bem mais interessante, bem mais vívida da Índia, do que Quem Quer Ser Um Milionário, que é o primeiro filme que vem na nossa cabeça para elementos comparativos, justamente pelo Dev Patel tá nesses dois filmes. Eu acho que o Lion, ele ainda consegue trazer uma representação bem mais palpável e interessante da Índia do que Quem Quer Ser Um Milionário. Quem Quer Ser Um Milionário teve muito maneirismo, linguagem, que acaba mascarando muito. Ah, mesmo assim. Não, ainda assim, eu adoro Quem Quer Ser Um Milionário. Eu acho que os dois se igualam. Principalmente a parte do Quem Quer Ser Um Milionário, a parte do flashback, o personagem do Dave tem que mostra a infância dele, é mais ou menos na mesma pé de igualdade do Lion, pelo menos pra mim. Eu não posso falar qual está em pé de igualdade, que faz bastante tempo que eu não vejo Quem Quer Ser Um Milionário. Então eu não posso falar, esse... Não vem da minha que você brilha. Cara, eu tô muito feliz com Lion. Ouso dizer que essa foi uma das melhores duplas que a gente já teve no Cineclube Junta 7. 7 minutos depois da meia-noite, Quem Quer Ser Um Milionário foram um dos melhores. Dois dos melhores filmes. Mas com os cachorros do Matheus latindo, a gente vai para nossas considerações finais e nota de 0 a 10. Votana? Gente, eu gostei muito do filme. Me comoveu muito. A história é muito bonita, a cultura é muito bonita. Vale a pena assistir, tirar um tempo para ver toda a história, entender toda a história. Por isso a minha nota é 9,5. Eu me incomodei muito com essas mudanças de ritmo do meio pro final do filme. E isso prejudicou muito a experiência final pra mim. Ainda é um filme excelente, eu adorei esse filme, ele é muito otimista, ele é muito gostoso de assistir, você se sente bem vendo ele, mas ele tem suas falhas e era pra ser um 10, eu considerei muito 10, mas refletindo sobre ele eu percebi essas falhas, então Vai um 8 pra ele, que tá de bom tamanho. Só deixar claro que os cachorros são do vizinho, mas eu acho que eu já falei o tanto que eu gosto desse filme ao longo do podcast. São pequenos errinhos que poderiam ter sido melhor solucionados, mas que realmente tiram o 10 do filme. Então eu vou ficar no meio termo entre vocês e dar um 9. E os dois filmes desse podcast foram tão bons que Lion, Uma Jornada para Casa, recebeu a mesma média que 7 minutos depois da meia-noite, que foi 8,83. Merecidos. Foram dois excelentes filmes. Uhum. Parabéns, Caroline Santo, pela sua recomendação, que a gente gostou pra caramba. E quais são seus comentários e nota de 0 a 10 para Lion, Uma Jornada para Casa? Manda aí pra gente na nossa seção de comentários, ou então para o e-mail juntacast@gmail.com. A gente vai ver agora quais serão os filmes para o próximo Cineclube Junta 7. No próximo Cineclube Junta 7, quem irá sugerir os filmes? Será eu? Eu vou trazer o primeiro filme de terror aqui do Cineclube Junta 7, um filme que eu tô bastante empolgado pra assistir. Tô tão empolgado que eu tenho até medo do resultado final, mas vambora. Que vai ser Os Estranhos, filme de 2008, dirigido pelo Brian Bertino e que tem a Liv Tyler no elenco. A segunda indicação do filme que a gente sempre faz pelo sorteio acabou sendo uma indicação da Fernanda Pineda, com direção do Mike Nichols. É o filme Closer, Perto Demais, de 2004. Jude Law e Natalie Portman e Julia Roberts. Tá bem o elenco. E Clive Owen. Clive Owen. Tá bom o elenco, hein? Então vamos ver qual é que vai ser de Os Estranhos e Closer, Perto Demais. O Cineclube Junta 7 retorna daqui a 15 dias com comentários sobre esses dois filmes. Então assistam, corram pra assistir, que aí a gente vai ter um podcast super bacana falando sobre cada um desses dois filmes. É isso. Muito obrigado. Eu sou o Lucas Cabreiro e tchau, tchau. Tchau. Até mais.